For Sherrod. E o filho da puta. Tá falando aí com a ingrata. Ingrata? Ingrata da esposa. Aí achei. Cara, putz, caceta. Cara, putz, E... caceta. Nossa Senhora, daqui a pouco vem um achaque de bambu. Olha, Epa! Ah. torcicolo, pô, Que ferrou. foi, cara? Tá com Torcicolo. torcicolo? Tô ficando velho, cara. Tá com torcicolo? Não chupou direito, não? Ela não de... ela tava numa posição muito Ela, agora esquisita se antes chama de ser. ela. Ah, não, é, transexa, né? Tudo bem. Esses gêneros. Pô, Evan, eu falei que não ia mais te sacanear e você fica me dando. Não falei para não me Não, sacanear. eu que falei que não ia mais te sacanear. Eu que falei. Eu, filha da puta. Ah, tá. Então tá. Então não me sacaneei mesmo. Agora a bola da vez é tufão. Ai, ai, ai. Bitch! Achei Eu aqui, também achei achei aqui, uma pera. aqui. Só que Já até bati. eu não instalei a porra do programa pra ler o CBR, óbvio, né? Não, eu te mando a página já, só um minuto. Ih, caralho. Ah, Kimiro Kokoroa Hitomi Soita Shinbiro Izumida Nasci no Kuno Hoshita Kikin, Kikin, Horapaua Kitaira Kiyuyo Horapaua Kikin, Kikin, Horapaua Misetea Unda Horapaua Akaka Ukimi Wasuhu Mushi Aha Hitaki Sentai Maskuman Hey! E cara, puta que Não pariu. eu vi errado, não é essa edição não, peraí. Ih, tá ficando velho, hein? É, começou a escapar o... Pessoal, vocês podem dizer que a gente está gravando, que a Laura não está A gente acreditando? tá gravando. A gente está gravando. Obrigado. Ah, Derruba, derruba. derruba quem? A Laura? Eu estou gravando, cara. Gravando, cara. Fala grosso, porra. Em homem, porra. Derruba o Léo, o Delarri. Sou sempre a favor de derrubar o Ah, Delarri. não se preocupa não. Faz isso com. Brincadeira isso, né? Eu fico triste, cara. Eu fico triste muitas vezes. O Delarry tá dando satisfação de novo para a senhora Delarry? Sempre? Caraca! Ao mandado é você, hein? Sempre? Você acha que não? Caraca, de novo, cara. Será que ela não... Será que ela já não sabe que o senhor Delarry grava, faz gravação? Olha, boa pergunta, hein? É uma boa pergunta, hein? É um dos mistérios da humanidade. É por que que o site do MDM caiu, né? Que é o primeiro mistério. Segundo mistério agora é esse aí que você falou, que eu já não lembro mais. Ah, sim. Se a senhora Delarry sabe ou não sabe. Eu acho que ela sabe, cara. Eu acho que ela só se faz cínica. Não, deve ser porque ela gosta de mandar no seu dela rir. Ah, não diga Deve ser isso. por isso. Que maldade, cara. Não perder a oportunidade, né? Oi? Pause. Eu errei por uma edição, é anterior, que tem a estreia dos X-Men no, no, no, na Super Aventuras Marvel. Pera aí que eu já baixei também, vou te mostrar o Super herói. Aventuras Marvel 14. É, tem a estreia dos X-Men. Caralho, já tem 1h20 de gravação aqui. Vai ficar enorme dessa vez. 1h20 de gravação sem É, sem gravação. gravação. É bom que o Léo vai ter várias coisas pra jogar, né, no extra. Mas pode deixar que naquele arquivo que eu faço .rar, no arquivo de texto vai ter o momento em que a gravação realmente se inicia, tá? Pode deixar. Ah, o que eu vou te pedir é tentar pontuar isso aí, cara. Entre uma parte, entre um assunto e o outro da pauta, você tentar conseguir pontuar isso, Ah, entendeu? sim, não, eu vou fazer como foi aquele do. Ah, não, foi você que editou. Foi o Vitor. Eu vou fazer como se fossem rodadas mesmo. Olha, mas que filhos da puta. Isso aqui não precisa, só quero. Não, porra. Só quero o português do Brasil. E tá tudo bem. Ah, isso. Qual era a edição? Era 14? Isso. Eu já baixei aqui. Tá, tudo bem. Mas aí eu já tô fazendo o que faltava fazer, que era Aí. baixar um leitor de quadrinhos aqui no notebook. Deixa eu testar para ver agora se tá funcionando. Opa, beleza. Tá funcionando, bonitinho. Uso não, não uso, nunca usei nenhum programa de leitor. Pro CBR, essas coisas você não usa, não? Não, eu baixo pego tudo em JPEG e deixo as pastas no JPEG Ah, e uso. tá, não. Eu prefiro o CBR que fica mais organizado. Ih, Só um pouquinho. caceta, peraí. Tô falando com o Léo e com o Léo. Nossa, que merda. É. Verdade. Eu me sinto praticamente falando com um triplo. Entendeu? The Triple Man. Delahi, Rosa e Alves. Esquece que eles têm nome. Tá em Vilipendiador Unperuked, Não são pelo nome. Ebony Spider-Man e Senhor Delahi. Foi. Ah. Você sabe que tá captando, né? Que você tá falando. E eu tô gravando. Material. Se botar minha avó na hora, processo. Ouviu, né? Ouviu? E ó, não é pilha não, hein? É uma processa mesmo. Mas eu tô precisando de dinheiro. Aí, ó, tá vendo? Só vou avisar, ela é árabe. Processo vai pro site. É. Vai pro site, vai pra quem editou. Vai pro site, cara. Responsabilidade do editor. Cadê a imagem, porra? Mandei, cara, Ah, aí, então não cara. vi. Foi mal. Oi? Não se esqueça de que qualquer árabe tem potencial para quê? Mas eu falei, ser árabe, não Ah. além de gostar muito de dinheiro, eu posso ser terrorista. Ainda fica me sacaneando, foda. 48. Deixa eu ver. Ah, as cores estão erradas aqui, né? O personagem nessa cor, não? Não, o Gavião Arqueiro tá na cor errada, Homem-Formiga. Caralho, quem é esse filho da puta? É Ué, essa é assim? boa, hein? Nunca descobri quem é esse cara. O Aranha só fala o capitão está É. escorregando, né? Mas qual cabo? Será que é o que já está escorregando lá ou é esse aí? Não, eu acho que é o que tá escorregando aqui embaixo. Pera aí. Os Cavaleiros da Távola. Meu Deus. Aí na outra página, São os personagens normal, normais. É o Namor, o Negra, o Nick Fury, o Hulk, mas assim, normal. E é a única imagem que ele aparece. Depois não aparece mais nenhuma. É isso também. Aí é catapiolho bizarro, né? Agora, o que até hoje me incomoda muito é a página dessa edição. Fala, voltei. Cara, eu já tava te xingando. Cadê o Delarim, cara? Ô, Delarim, por favor, sai da televisão. Porque tá um eco da porra, filha da puta. Ah, mas aí eu fico com o ouvido doendo. É? Então enfiou o fone no cu. Mas aí eu vou ficar com o cu doendo. Aí você passa xilocaína. Fala. Tô de mal com você. Não quero Só porque conversar tomou com você hoje, esporro, não. é. Faça a sua parte. Cara, tipo, eu não considero aquilo dele esporro, Então cara. foda-se, porra. Não quer falar comigo Eu por só tô quê? de sacanagem. Tá de birra? Não, eu só tô de sacanagem. Tô de sacanagem. Quem me ligou agora foi o Vitor. Ah, caralho, chato pra caralho. Ah, o que que ele quer? Não, ele só me ligou pra saber se eu fiz a parada e tal. Disse que Porra, era sim, só essas olhar coisas. no site. É, acontece. Mas, cara, assim, encerrando, porque por fala é mais rápido. Eu entendo o que você quis dizer, entendeu? Mas, tipo, eu não considero aquilo ali expor. Eu só considero aquilo. Não, beleza, vamos conversar, Cara, ajeitar não essas tem coisas todas, mas. conversar, cara. Não tem mais o que conversar. Ah, pra puta que pariu. Porra, toda vez é a mesma coisa. Não, tá com problema de gerência, vamos conversar. Aí conversa, aí designa quem é quem na porra do negócio. Aí tá. Só que eu tô enrolando pra fazer Aí ata. ninguém. Não, aí ninguém porra, toma porra das atitudes, entendeu? De fazer Não, a pode merda deixar. da equipe. Então, se fuder, porra. Vamos. Esse final de semana eu vou estar mais tranquilo, tanto é que eu não vou trabalhar amanhã. Eu vou mandar um e-mail pro Vitor e pra Mariana também. Mas é isso. Podemos gravar, já tô com minha lista Tá aqui. bom, tá bom. Eu tava Cara, tentando eu descobrir lembrei. quem é um personagem aqui. Porra, eu lembrei de uma música essa semana, só que eu esqueci. Bom, isso bom. Ou seja, não adiantou porra nenhuma. Ah, mas qualquer coisa, ó, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis internacionais e uma, duas, três. Não, sete internacionais e duas nacionais. Acho que o lance é a gente ter quantidade, que não tem muito o que falar, né? Não dá pra dissecar Não, banda você pode e cantor. falar da situação em que você ouviu a música. Não, tem, mas mesmo assim isso não exige, eu acho que tanto tempo. Olha, em alguns casos, sim. Porque você vai ter que contar uma história em outra. Eu tenho algumas aqui, assim. Não, tudo bem, se você tiver historinha. A variante não tem quase nenhuma, mas enfim, né? É foda, né? Porra. Aí depois eu fico sacaneando. Ih, caraca. Ah. Ah, eu tô pedindo, todo mundo ajuda, né? Uhum. Então Aí a tua libero essa ex. Mil e Uma Noite. Não, tá bom. Mil e Uma Noite e Amor. Só que disseram que era do Netinho, mas não, é do Pepeu Não, Gomes. porra, Pepeu Gomes tem um monte de sucesso, cara. Pois é, entendeu? Então não Não, não vale. vale. Não tá brincando no jogo de. Podemos começar então? Podemos começar? Aí o Delarrio não fala, ninguém fala. Sim, podemos conversar. Começar! Ele quer Quer conversar com conversar? Vai você. conversar com a sua mãe. Você tem mãe para isso. Para ouvir as suas lamentações. Definitivamente eu não sei quem é. Vou ter que descobrir depois. Vou ter que pesquisar. Cara, agora o que me incomoda muito é a capa da revista. Até hoje me incomoda esse braço do ciclope aí, que o braço tá no peito. Ah, não esquenta não, cara. Dave Crocum. Ó, o braço. E a escócia é corcunda de Notre Dame. Posso começar, Ebony? Vamos. Ah, peraí, agora destravou aqui a porra do troço. Deixa eu ver aqui. A porra da capa, porque a capa tem vários links, né? A capa é fácil. Vamos lá, mundo dos scans, ó. É, o Dave Crocum. Crocum. O mais legal é que você vê que o rabo do Noturno ele foi redesenhado. Eu não percebi isso, peraí. Você viu que já saiu o MMO da Ah, Marvel? já foda-se também. Não, gostei não, cara. Ah, eu tô de saco cheio de MMO, cara. Essa porra não serve pra nada. Não, sim, não serve. Eu tenho trauma, tô com trauma desse, porque a primeira vez que eu peguei esse jogo tava lento no dia, então eu não tô muito interessado em jogar essa merda não. Cara, o lance da Marvel que eu não gostei, tipo assim, inicialmente você joga, não cria personagem novo, você joga com um personagem já da DC, da Marvel, porra, maneiro e tal, só que, tipo, o que eu percebi é o seguinte, inicialmente a fase tutorial você tem que escolher quatro, cinco personagens e depois, conforme você vai jogando, você vai habilitando outros personagens. Seria uma espécie de Marvel do Facebook, sabe, o House? Sei, só que. Você vai habilitando? Essa. Aí uma vez que você habilita, você joga com o cara. Mas aí eu não gostei não, cara. Eu falei, ah, são só dois ataques, botão esquerdo e botão direito. Mas esse é o quê? Então, mas... Computador? É. Ah. Cara, eu li uma resenha em algum lugar que você depois você vai habilitando outros ataques. Não, mas tipo assim, o principal é botão direito e botão esquerdo. O que acontece é, eu tava jogando com a Tempestade. O botão direito é um raio, o esquerdo é um raio, o botão direito é um tornado pra, vamos supor, afastar as pessoas. E aí o que acontece? Quando você passa de level, você tem uma árvore de skill dividida em três. Uma focada só no raio, uma focada só no tornado e uma focada na sua personagem. O raio é aquele negócio, você vai gastando ponto, o raio vai ficando, vai dar mais dano, ele vira um condutor, porque pode atacar múltiplos personagens, essas coisas todas. O tornado afasta as pessoas, também pega uma área maior, e o outro é você ganha mais health, mais resistência, essas coisas todas. Mas é só, basicamente é isso. E aí, por isso que eu não gostei tanto, não. Deixa eu experimentar depois que eu tô na seca de jogar com alguns personagens ali, o Pantera, o Nova. Vou ver qual é. Entendi. O Nova, o cara é tarado no Nova. O Nova é quem É que ele comeu exatamente? só a bunda. É. Não, Olha só. esse daí foi o Sentinela. Porra, tu gosta mesmo de vibrador, hein? É, a Então, gente pode pela. gravar? Depois vocês falam sobre isso. Ah, Ou por vocês mim, querem gravar então. sobre o jogo? Ele sente nela, o nome valeu, mas Quem que. sente nela. Mas peraí, qual sentinela? Sentinela robozão ou sentinela que rasgou o Ares? O que Ui, rasgou o Ares. delícia! E ele É. também. E, ah, então pode enfiar o fone no cu, porra. Tu não vai sentir nada. Vamos lá. 1 e 34. Começa essa porra. Fala, nerdaiada que adora ficar no seu cacetinho gravando uma música enquanto o radialista não fala nada. Está começando mais um Ilumicast, o podcast dos Iluminerds. Hoje só pessoas do site na mesa. Temos o nosso querido, amado, salve, salve, Ebony Spider-Man. Eu? Nossa! Opa, tudo bom, gente? O nosso editor para assuntos aleatórios, vilipendiador Unperuked. No clube do Bolinha, as melodias que meu povo gosta. E o mais odiado de todos, aquele que vermifuga pelo ânus, senhor Delarrê. Por favor. O fato de morar na linha 1, eu sei que é um problema sério e mais do que palavras. Caralho. Não tem a menor lógica a apresentação de todo mundo, mas vamos lá. O assunto do Ilumicast de hoje não poderia ser outro. Estávamos discutindo, brigando, falando sobre personagens antigos, sobre jogos que foram recém-lançados, e nos lembramos das músicas. Aquelas músicas que tocavam na rádio 98 FM, ou quando você conseguia levar a prostituta, quer dizer, a sua namorada ao motel, e se lembrava que aquela música só foi o único hit de sucesso daquela banda específica. Portanto, nós vamos... Isso faz todo sentido, né? Tá falando sobre personagem, vamos falar sobre músicas, né? Tá certo. Mas Ebony, você já devia ter entendido que tudo faz parte de uma teoria da conspiração, né? Nós, Iluminerdes, estamos aqui para expor essas teorias conspiratórias. Ah, tá. A gente podia ter posto como logo questão, né? Não, porque o questão é viado, você sabe disso. Ah, é? Ih, cara. E aí nós... Mas qual o problema também? Não, o problema é que nós temos vários transgêneros no Iluminerdes, e se colocássemos somente um homossexual, eles iriam chiar e iam querer um transgênero. Aí a gente ia ser obrigado a colocar o Magnum. E como a gente também tem um cintozoide, a gente ia ter que colocar o Visão também. Só uma pergunta, etc. Eu sei que tá pudindo do assunto, mas o questão aí, na verdade, não pega alguém na DC? Não tem uma mulherzinha que ele pega? No desenho animado ele pega a caçadora. Ah, tá. No desenho animado. Tá? Mas voltando ao assunto, nós vamos falar hoje sobre as bandas de um hit só, né? E é engraçado porque durante os anos 80, em que eu era um pequeno house e vocês ainda estavam no saco dos pais, ou no caso dela ria na mãe de vocês, era muito comum nos anos 80 programas de auditório ou programas que falavam sobre as 10 músicas, os 10 mais da semana ou do mês, dependendo do programa, e muitas vezes tinha essa questão do hit, né? De uma banda que só tinha aquele hit e depois ela desaparecia, ela sumia, não mais do que de repente, né? E por que vocês acham, né, que esse fenômeno aconteceu nos anos 80 e ainda hoje ele se propaga por esse mundão de Deus? Posso Pode? Falar? Cara, o que acontece é um pouco assim, tem muito produtor que pensa da seguinte forma, é o sucesso relâmpago, ou seja, é o artista pipoca. Porque com as vendas de CDs hoje em dia, tão embaixo, essas coisas não servem pra porra nenhuma, o que o cara quer? O cara quer vender o mais rápido possível. Então ele vai tentar usar e explorar o máximo aquela banda que, com aquela música, aquele sucesso, pra fazer show, vender uma música no iTunes, aparecer em TV e o que for, porque ele sabe, de repente, que aquele cara não vai longe. Porque hoje em dia as gravadoras não investem mais no artista, como antigamente. Então ela foca justamente nisso. Vou produzir o cara, às vezes já chega para uma grande gravadora falando, ó, eu vou conseguir vender 100 milhões de cópias, ou seja, isso vai significar 100 milhões de reais. Adianto o dinheiro para mim, porque eu sei que isso sucesso é garantido. Aí os caras estão na mídia, o produtor, a gravadora topa, dá os 100 milhões, os caras torram já com carro, mulher, drogas e o que for. Ou homens, né? Aí quando... Ou homens... Aí chega, na verdade, o negócio só atingiu 500 milhões. Aí vem a gravadora, porra, vocês prometeram 1 milhão pra mim, eu quero o dinheiro, pelo menos a metade de volta. Aí o cara fica, porra, não dá mais, eu já gastei em carro, já gastei com mulher, já gastei com homem. Então, a minha interpretação é que isso tem acontecido mais ultimamente por causa dessa situação mercadológica. Tá, mas peraí, nos anos 80 você tinha uma coisa que era, que era o disco compacto, né? Era um LP, na verdade, que cabiam duas músicas, que em última instância era uma música só, tá? Era tipo, sei lá, Michel Teló, Ai Se Eu Te Pego e Ai Se Eu Te Pego Remix, né? E essa música, esse single, na verdade, era feito para vender o máximo possível, né? Que é, na verdade, a mesma coisa que ocorre hoje com iTunes. E olha que eu tô falando de algo que ocorreu nos anos 70. Né? Na verdade, de 70 para 80. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Então, assim, não tem muita diferença entre o que ocorria antes e o que ocorria agora. A questão, na verdade, é que hoje, né, se a gente for comparar, há um investimento claro nesse tipo de coisa, né? O quem dizia, alguns artistas da década de 80, remanescente, né, depois, no ano 2000, Agnaldo Timóteo. Ô menino! Eu não sou bissexual, menino! Chegaram a comentar, eu citei o Timóteo porque eu lembrei que ele foi uma das pessoas que falou que essa declaração, mas eu não lembro de outra, mas eu sei que teve muita gente falando que na época a gravadora cagava simplesmente pro artista, queria saber de venda de disco, de venda do CD, que na época o CD era o Bolachinha, né? É aquele vinilzinho pequeno que tinha uma música de cada lado. Uma música e o remix daquela mesma música, normalmente. Ou era o remix da mesma música, ou então eram duas músicas de trabalho. Mas não fugia disso. E assim, a gravadora cagava para artista. Eles queriam saber de vender muito, o máximo possível de disco, e o artista que se virasse para poder... ganhar dinheiro além do que ele ganharia com venda de disco, que não era muito. Muito artista, o Lobão mesmo foi o cara que levantou essa bandeira, que as gravadoras metiam a mão em artista e nunca sabiam, na verdade, a quantidade que eles estavam vendendo. Isso era muito ruim. Depois, com a queda da indústria fonográfica, por causa das músicas da internet, no início do ano 2000, Napster, tudo isso, que a indústria quase se acabou, arrasada, e eles começaram a ver justamente que a fonte de renda era investir no artista. Era ganhar em cima do show, da imagem. Começaram, tiraram o foco, porque disso não estavam mais ganhando da mesma forma, e começaram aí a focar no artista e ajudar eles. Por isso que acho que muita gente, muito artista mediano, se sobressaiu, de repente, até mais do que artista de décadas passadas. Como também os pseudo-artistas, né? Sim, mas olha só, complementando o que o Amper Rocket estava falando, é justamente isso. Mas assim, a gravadora barra produtor começou a investir mais no artista, por quê? Com a queda de CD, e aí isso daí é história para outro podcast, ela mesmo estava se matando, porque ela não estava sabendo usar as novas ferramentas, no caso a internet, para benefício próprio. Então, assim, com as vendas de CDs caindo, como é que elas poderiam fazer? Através de show. E aí, para fazer através de show, provavelmente o artista começou a ter mais poder, dizendo, cara, olha só, então eu vou cobrar tanto, meu cachê vai ser X, vai ser Y. Entendeu? Tá, mas isso também é meio virtual, porque hoje em dia, por exemplo, o mercado de CDs está falido, mas o mercado de DVDs bomba. Justamente porque o que eles perceberam é o que vende não é mais o CD, é o show. Então, só que, qual o problema? O DVD, eu só vejo ele um defeito em relação ao CD. Ele é visual. O CD, bem ou mal, a música, de uma certa forma, você poderia deixar tocando na sua sala, no seu quarto e fazer outras coisas. O chato do DVD é que você tem que ficar assistindo. É óbvio que a pessoa pode botar o DVD e ficar fazendo outras merdas, só ficar ouvindo a música. Mas aí a estratégia foi mais o quê? No visual, na questão, não mais na mídia, já que se o CD não tá... Na verdade, não, eu vou ter que... Ô, Della... Fala, Eva. Só um minutinho. Ô, Della, me explica uma coisa. Você não sei se também a questão do DVD, do show, ele traz a questão da versão da música. Você tem o CD com a música, sei lá, normal e a possibilidade de haver uma versão diferente para o DVD. Não sei se eu consegui me fazer claro, Della. Entendi. Mas, então, o que às vezes acontece é que, óbvio, que não, quando o cara vai cantar ao vivo, ele pode cantar uma versão mais rápida, uma versão mais lenta, ou alguma coisa do gênero. Ou faz um jamzinho, né? Ele toca a música dele, no meio da música canta outra coisa. Mas eu não acho que tem mais a questão de, tipo, porque assim, eu vejo muito algum sertanejo, esse sertanejo universitário, CD ao vivo com, sei lá, Ebony e Senhor de la Ria. Aí, porra, no vídeo de chamada você vê aquela bando de gente junta, histérica, mas se você perceber, na verdade os caras estavam, sei lá, no CIB, que é um clube que tem aqui em Copacabana, pra 300 pessoas. Aí são 300 pessoas aglomeradas, só que eles usam um efeito de câmera para aparentar que tá cheio pra caralho. Pega o microfone só pra primeira fileira, que são aquelas mulheres histéricas que sabem as músicas. Aí você pensa que todo mundo canta. Mas, porra, o negócio é realmente investir no sucesso momentâneo. Quer ver uma coisa que me incomoda é nessa coisa de DVD e áudio? É justamente o clipe. A gente tá mudando completamente do assunto, né? Mas, assim, Não, por não, a gente exemplo, o não tá clipe da mudando do assunto. Vai, música. fala. O clipe da música sendo o cara cantando a música. Então, pra que que faz o diabo do clipe, entendeu? É Sei porque lá, isso me você incomoda. junta com os outros e faz o DVD. Entendeu? É. Não, fora DVD. Tô falando clipe. Porque aí você faz uma coletânea e lança em DVD. Que é o que É, tem mas ou é, sido feito também. muito boa ideia, hein? mas também tem um detalhe, geralmente o clipe é o que tá no CD, entendeu? Assim, o Sim, áudio é é o por isso que eu mesmo. fiz essa diferença Mas com o aí que show. tá, Ebony. Ninguém pensa o clipe como se fosse uma trilha sonora de qualquer música. O nego pensa o clipe como uma oportunidade de expor aquela banda ou artista, né? Ninguém assume o risco que, por exemplo, o Michael Jackson assumiu nos anos 80, de pegar a porra da música dele. Não, olha só, eu não vou ficar aqui cantando pra frente da câmera direto. Não, eu vou contar uma história que tem a ver com o que eu tô cantando na música. Trilha, tinha 14 minutos, Sim, acho. thriller. Mas isso era muito raro de ser feito. Tanto é que não virou uma tendência. Apesar de ser uma coisa fantástica, né? Todo mundo Mas eu acho que foi a reverencia. primeira vez que ele fez Sim, isso. Assim, eu acho que foi o primeiro foi o primeiro artista que cara que fez fez isso. isso. Foi o primeiro cara que fez isso. Thriller, aquele que é a abertura até hoje do vídeo show. O Black Alright, o Remember the Time. Qualquer um dos clipes do Michael Jackson, na verdade, eles têm uma história sendo contada ali, né? O que é de. Sim, mas é só, mas por exemplo, o Black and White, o Jam com Michael Jordan, o Remember the Time tem uma historinha, mas tipo, não é aquele negócio de 14 minutos como foi Thriller, Não, mas o. entendeu? Tipo, a música tem, vamos supor, três, Não, não, aí o não, clipe tem quatro, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não voando, tem os efeitos especiais. É aquele que tem o É o egípcio, né? Ed Murphy. É, que tem o Ed Não, Murphy como faraó e que o Michael Jackson assume que é gay e vira purpurina no... esse clipe também, É cara. longo pra Tem. caralho. Todos os clipes do Michael Jackson são grandes. Vários clipes do Michael Jackson são longos, cara. Aquele Bad. Foi É, o Bad, Bad o também é Bad. grande pra... A versão inteira é grande pra cacete. Beat It também é enorme de grande. O problema é que não houve investimento dos produtores para se fazer isso, porque isso é caro. Isso demanda roteiro, direção, figurino. Principalmente na época também, né? 80, né? Final de 80, começo de Não, 90. não, não, não. Não, hoje em dia sairia mais caro você fazer o thriller. Mas sairia muito mais caro. Não, mas com certeza, mais caro porque neguinho ia querer usar recursos de efeitos visuais, Mas ele entendeu? usa recursos de efeitos visuais lá no thriller. Não, eu tô pensando no trailer. O trailer, na verdade, é maquiagem, ponto. Que não deixa de ser efeito visual. Só é uma forma diferente. Não, Você tá mas. falando o quê? Computação gráfica. Eu tava querendo me referir mais à computação gráfica, como foi em Remember the Time. Remember the Time é mais computação gráfica, principalmente quando você vê o fundo, entendeu? Do que um trailer. Tudo bem. Aí a gente vai comparar uma tecnologia da década de 80 com a tecnologia da década de 90, mas o que eu quero dizer é o seguinte, mas de repente o cara hoje, ele só fica num fundo azul ou fundo verde, faz os movimentos e neguinho insere a porra graficamente. Antigamente você precisava de um cenário, essas coisas todas, mas eu acredito assim, a coisa mais cara que poderia ser feita, deduziu que era maquiagem. Mas Hollywood sabe fazer isso de bandeja, entendeu? Hollywood, Cara, mas Hollywood não funciona na indústria fonográfica. sim, concordo Entendeu? com você. Ô, Delahaye, assim, em termos práticos, eu discordo um pouquinho do que você falou lá no início. Na verdade, você acha que o DVD hoje é uma desvantagem? Cara, eu não acho. Eu acho que, na verdade, é um adicional. Uma coisa que a gente faz muito, cara, nossas mães não fazem mais ainda, é ligar a TV e não importa a imagem, o que importa é o som. Então, assim, um DVD hoje, de repente, cara, é um preço de muito CD de um tempo atrás. Então, você tem, na verdade, o áudio e você tem um adicional que é o visual. Até não, olha só, porque... mas eu concordo com você, mas só tem um porém. Tipo, eu concordo e discordo com você com um porém. Se o DVD tiver, o conteúdo do DVD for único exclusivamente o show, porra, tipo, acho uma puta de uma sacanagem. Porque o DVD tem mais capacidade de um CD, então ele deveria, no mínimo, beneficiar o usuário, no caso, aquele cara que gosta da banda, do artista, com extra, pelo menos. Um bastidor, sim, um documentário. Mas o que o cara vai ouvir mesmo é a música, cara. De sim, qualquer jeito... Só que aí vai... É a primeira... Um de cada vez, caralho. Você pode ver até a primeira vez. O próprio clipe, cara, o mais fantástico que ele seja, é extremamente bem cuidado no visual, você vai ver aquilo uma vez, de repente vai ver duas, depois vai tratar aquilo, de repente, como ferramenta de estudo ou nada mais, cara. É, você vai escutar. Você não vai sentar e ver um clipe. Isso é muito anos 80. Você sentava e via, tinha aqueles clipes, aqueles programas que tinham durante a tarde, que ficava uma hora só de clipe, e você sentava e você via. Hoje, de repente, nem MTV, cara. MTV. Você lembra? 6 horas da tarde, diz que é MTV? Sim. Ah, então. Mas assim, mas MTV, mas você tinha horários, apesar de ter aqueles clipes durante todo o dia, você não ficava o dia todo sentado vendo, até porque aquilo tinha uma repetição, cara, que esgotava. Só que assim, aí tem um adicional. Hoje em dia, com as ferramentas que você tem para poder gravar, para você fazer um vídeo, que é muito fácil, isso ficou banal. Ficou engraçado que antes, você, na década de 80, com trilha, era uma coisa sensacional, fantástica, você fazia uma história, aquilo entrava para a história do videoclipe, da música, da indústria musical, mas servia como quadro, cara. Você comprava aquele quadro, uma coisa de colecionador. Você comprava aquilo e ficava lá para a história e você nem olhava aquela merda de novo. A não ser para poder ganhar prêmio, ou você, como eu falei, como já disse, quem trabalha com isso, como pesquisa de vídeo. Fora isso, e hoje não. Hoje é uma coisa tão banal, é muito banal você fazer isso. Então, vira um adicional. Você não tem aquele capricho de antes, até porque a indústria hoje não paga para poder fazer da mesma forma que antes, é muito difícil. E vira um adicional. Você tem a quantidade, mas a qualidade é menor. Ah, e tem um outro dado engraçado também com relação à questão da mídia física, né? É que, como o CD caiu em declínio, né? O que os caras fazem hoje? Hoje eles lançam 3-4 músicas na rádio, né? A música faz qualquer tipo de sucesso. Eles lançam um DVD do show com aquelas 4 músicas e mais algumas. E aí, pra que serve esse DVD? Porra, toda vez que você vai em qualquer bar no Rio de Janeiro, em São Paulo, na puta que pariu, tem a porra de um DVD tocando a merda do show do cara. Entendeu? Ó, o CD virou material promocional. Se você, alguns dias, se você for na Lapa, ali no Rio de Janeiro, na Lapa, tem gente dando CD, sim, sim. Cara. Tem artista dando CD, que você compraria com capinha, tudo direitinho. A diferença só que não é aquela capa plástica, aquele estojinho como era antigamente. Mas, pô, numa capa bem feita, tudo um trabalho gráfico legal. É um CD, cara, que você compraria 10 anos atrás, você compraria por 20, 30 CD reais. Hoje, ele é a fita demo dos anos 80. Exatamente. Entendeu? Mas voltando ao assunto do podcast, né? A gente fez uma longa digressão, mas que serve como pano de fundo para o problema que nós temos, é que existem bandas, desde os anos 80 até hoje, que só são conhecidas por uma única música, que seria na verdade, a aberração desse sistema. Porque o produtor ele não quer que o cara venda somente um único hit. Ele quer que você venda 3-4 hits para poder se espalhar. Agora. Só interrompendo. 3-4 hits, às vezes você está sendo generoso, né? Não, 3-4 hits ao longo da carreira. Ah, tá. Não, é, tá. De dois não anos. É por álbum. É ao longo da carreira. Ah, tá. Né? Um adicional que às vezes você tem 3-4 hits, o cara fez 3, gravou 3-4 hits, mas um se destaca. Você acaba descobrindo que ele tem gravado 2-3, mas apenas destacou. Sim, é como aconteceu agora recentemente com o Lobão. Que o Lobão cantou Vida Louca Vida num show e o crítico musical, aquele imbecil, disse que o Lobão tinha tocado para melhorar o show dele uma música do Cazuza. Sendo que Vida Louca Vida é do Lobão. Você é burro, cara. Burro. Esse tipo de coisa acontece. Mas vamos nos concentrar agora naquilo que eu pedi para vocês fazerem como deverzinho de casa. Vamos falar das músicas que são sucesso, sucesso no meu, no seu, no nosso MP4, que na verdade são hits únicos de bandas, né? Ou porque elas são sucesso, ou foram sucesso, ou porque elas na realidade não saem da sua cabeça na primeira vez que elas tocam. Também tem isso do hit de uma banda só ou de um cantor só. Então vamos começar com Ebony Spider-Man. No eixo internacional, me diz aí um hit que você se lembra agora de cabeça, assim. Olha, eu tenho alguma, para variar, eu tenho alguma dificuldade para ligar com ligar o nome, o cantor, a música, né? Enfim, eu vou pôr essa música porque eu descobri só hoje que ela só o cara só fez sucesso com essa música, pelo menos pelo site que eu descobri isso vale, né? Tava assim e vou pôr essa música mais como representante de muitas músicas de caras que fizeram sucesso, de músicas que fizeram sucesso, mas enfim, ou melhor, de bandas que fizeram sucesso, mas que de alguma maneira não, enfim, as músicas que mais fizeram sucesso ou que mais eram tocadas, os Killers Good Time, entendeu? Não eram as músicas mais clássicas. Embora essa música não tenha nada a ver com Good Time e eu estava realmente procurando uma música dessas, eu vou pôr essa música do. Qual o nome do desgraçado? I'm Too Sexy. Right Said Fred com I'm Too Sexy. Isso aí. I'm Too Sexy for my love. Too Sexy for my Sério que eu vou Não, precisar ouvir esse daí você não é cantando Vitor. essa O música? nome desse cara não é Vitor, não sei o que lá das contas? Vitor? Vitor? Hã? Sério mesmo que você falou isso, Delahir? O nome do cara é Vitor do quê? Não, é sério mesmo que o Delahir falou Ele que o Vitor que é o tem sexo? um sobrenome. Não, que Não, eu tô se falando acha, né? sério. É porque, na verdade, não é um cara, é uma banda. São três carecas. É, são três carecas gays. Isso, exatamente. Qual foi o nome que você falou? Right Said Fred. É, não, é verdade. Right Side Fred, Ele verdade. mesmo. Parabéns, Entendeu? Ebony. Escolheu bem. Parabéns, Ele começou mesmo. muito bem, Ebony. E o engraçado é que essa música, eu já era mais velhinho, né? Já frequentava. Quem que botou a música aí? Eu. Tira, né, a música, porra, porque senão ficou barulho embaixo. Essa música, ela tem. Não, mas não foi pra pôr a música, te pirou? Eu Não, escrevi a alguém clicou música. no link. Ah, tá. Voltando ao assunto. Essa música tem um fato engraçado, porque como eu era mais velho, sou um pouquinho mais velhinho que vocês, alguns anos, né, para não dizer décadas. Cala a boca, Alguns 10 cala a boca. anos. Quando essa música tocava na boate, né, havia uma comoção entre os homens, né? Eu ficava lá tomando minha cachaça e ficava vendo os caras começando a se esfre... Era o momento Dedé Santana da galera, sacou? Seus amigos, Charles, Não, não, não sei. eram só meus amigos, era a boate inteira, entendeu? Porque House na boate, tá House na, bom. ó, a última vez que teve House na balada, na última sexta-feira, eu fiz a boate inteira gritar Ebony, sem saber porque tava gritando Ebony, mas gritaram Ebony. O Ebony acabou comparecendo mesmo? Apareceu depois que você foi embora. Ah, deve ser por isso que ele apareceu. Talvez. Claro, eu, hein? Tá louco ficar no mesmo lugar que você? Não. Talvez. Mas continuando aqui no na já falamos da música, já falamos o que acontecia com relação à música. Senhor Delarria, mande aí a sua primeira. Pô, cara, eu vou ficar com. Ah, uma banda bem cu. Tem várias aqui, mas eu vou ficar com uma banda Uma bem banda bem cu, cool, porque com. vai falar do chocolatinho agora também. Não, Porra, chocolate cu. porque considera essa. Ah. porque consideram essa banda como banda de rock, que é Extreme. Pô, essa banda vai ser Modern World. Caralho, o inferno dos anos 90. É. E sabe o que é pior? Acho que foi a Sony, não sei se foi a Sony ou a Globo Music, que resolveu fazer Love Metal, uma sei. Coletânea. Um e caralho, botaram assim, tipo, música nada a ver com Love, mas só porque era lenta, sim, cara. Sim, baladinha. Tipo, porra, é, mas não tem nada a ver com Love, tinha, cara. Tinha até o Skid Row, né? É, cara, tinha Remember You. Cara, Skid Romântico não tem porra nenhuma, cara. Vamos lá, vamos cara. Matar a mulher. É isso aí. Não, e Extreme Modern World era um inferno nos anos 90, porque... Porra, total. Porque ele era basicamente como é hoje, como foi, né, alguns meses atrás... O Esse Cara Sou Eu, era uma música chata, que tocava em tudo quanto era rádio, né? E você era surpreendido por essa música nos momentos mais estranhos da sua vida. Eu lembro que eu ouvi Modern Words, eu tava no dentista. Porra. É, o cara, ah, não, vou botar uma musiquinha aqui pra você relaxar. O cara vai lá, pega a porra de uma broca no meu dente e tocando assim, I love you. Puta que pariu, cara. Era foda. Isso aí era o Toca Raul da época. Época porque o pessoal pegava um violão, era pra Toca Raul. Também... Então era isso. Violão. No cara, violão era também isso. Também se a sua mão não tivesse sido explodida por uma granada ou uma mina, você conseguia tocar Modern Words. Que, porra, é a música mais fácil do mundo pra você tocar no violão. Né? Cara, olha só, tem no documentário... Heavy Metal, Metal, uma viagem ao mundo do Heavy Metal, que o pessoal fala sobre a história do Heavy Metal, essas coisas todas. Tem uma parte que o Dee Snider, que é o vocalista do Twisted, estava falando sobre o cenário norte-americano. Ele falou que, porra, cara, o que fudeu foi o Extreme, o que fudeu mesmo foi o Extreme. Que vieram, quiseram colocar ele com banda de rock, porra, de rock não tem porra nenhuma, só tem uma música cool, chata pra caralho, aí ele começa a detonar os caras, cara, porque dizendo, pô, só porque tinha cabelo grande, não sei o que, tudo aqui era rock. Peraí, só um minuto que deu chabu na chamada agora. Farofa. Ele caiu também, por isso que não ouve. É bichado esse computador dele, hein, cara. Acho que é a conexão dele que é muito ruim. Uhum. Ou é coisa do milhão, né? Computador do milhão. Caraca! Ah. Alô? Voltou? É, você que tá picotando a sua conexão aí. Alô? Alô? Alô? Bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip b